de novembro, 2023, são 9 horas e 9 minutos. Meu pai tá no Brasil, tô matando a saudade. Tava com a minha família ontem, agora eu tô aqui no estúdio e sinto que tem algo pra falar. Acho que eu já curei mais de 1000 corações com o desabafo que eu faço em meio a todas as canções. É que eu nunca tive tantas opções. Essa era a única ou eu transbordava de emoções. Já tirei tantas conclusões, mas agora eu não me ponho contra quem me se opõe. Eu sou só um instrumento, Deus lá de cima que compõe. Eu canalizo o que sinto capturando as vibrações. Eu sei fazer bem mais do que só um som romântico, muito mais do que uma gota em meio a todo Atlântico. E minha missão na terra é algo tão gigântico. E o amor que eu sinto pela música não é platônico, é crônico, tão sério que chega a ser cômico. É o que revitaliza e ameniza meu campo harmônico em meio ao mundo babilônico, que a cada dia alguém passa por mais um evento canônico. E eu sinto que eu sou mais um discípulo. Tô coletando erros e acertos no meu currículo. Ligo o mic, aperto o rec e me expresso nesse cubículo. Mas quando a depressão bate é difícil até de ter um estímulo. Procurando a cura na espiritualidade, mas acho que o problema é o Lucas falando a verdade. Eu tenho luz e tenho sombra, são duas metades. E é por isso que o importante é eu encontrar equilíbrio em meio a vícios, resquícios que eu ainda tenho, de quando eu só jogava uns games e assistia desenho. Eu nunca soube o que é limite, mas às vezes tenho. Já faz uns meses que eu tô trabalhando desempenho pra me tornar tudo o que eu queria. Às vezes minha mente vai longe até sem energia, ou ela fica aqui perto e eu perco minha energia. A minha missão é me recuperar, que eu vivo a cada dia. Às vezes fico em silêncio porque eu não sei o que dizer. Paro, analiso, penso como tudo deve ser. É a vida que me leva, mas eu não fico à mercê. Tão cantando minhas músicas até em outro continente. Agora eu vivo o sonho que eu pedia pra estrela cadente. Feito de carne e osso, mas tento ser transparente, porque de 8 bilhões de pessoas sei que alguém me entende. Então desistir pra mim é o cúmulo. Na minha cabeça já não passa nada desse gênero. Não quero levar arrependimentos pro meu túmulo, porque a vida é passageira e eu também sou tão efêmero. Como um táxi, que aí estava tocando, creo que Pink Floyd na rádio. E aí o cara, eu reconheci, falei, pá, isso é Pink Floyd que tá tocando, né? Claro. E aí o cara, você conhece? Mas chegou na casa de Marina. É, o cara. E aí ele falou, não, peraí, só tinguito. Sim, eu era bem tinguito. E ele desceu do carro. Você é melhor do baú, claro. Meu amor tirou um disco e te deu. Sim, verdade. Uau, que louco, esse tinha me esquecido, mas com muita história. Isso já te disse que a música ia ser pra você. Exato, claro. Olha que sinal de universo.